Na Boca Nova levantou bandeira, em Capitão Poço todo mundo chorou. Na Boca Nova levantou bandeira, em Capitão Poço todo mundo chorou. Aqui em Orém levantou bandeira azul, oh, morena, é pra enfeitar o famoso cantador. Aqui em Orém levantou bandeira azul, oh, morena, que é pra enfeitar o famoso cantador.